Alves da Juliette, confirma esse visual com tráfego na final da 1-0. Afirma, está visual, comédia. Alves da Juliette, autorizado pouso, pista no 7, vento no 4-0 graus, 1 no nós. Gente, de pouso no 7, após o seu Juliette. Azul 4065, decolar 239, chame e controle 1 no 935. 0935, obrigado, boa tarde. Para 2.000 pés, ajuste no 0 no 2. Transponder 0264, controle 1 no 935, torno no 86. 4065, passa 2.200 para Dael. Azul 4065, contato radar na decolagem, subo para nível de voo 360, saída da El, Leda, após bridge. Aqui 360, da El, Leda, bridge. 4065. Zulu November, cotejamento correto, livre acionamento para o táxi, chame a torre no 186, bom voo. Táxi 4032. Juliette, portão 03, 4032. Frequência 1219 de solo. Na direita 1219, igual no 390. Boa tarde. 45729, acendo identificação, desce para nível de voo 040, chegada a ponte, ajuste no 0 no 2. Boa, 040, 2. Salvador, boa tarde, Gol no 396, liberou. Gol no 396, táxi via Alfa, Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, para o portão 17, Gol no 396. 0 vento, no 50 graus, 1 no 9. E a tia autoridade em área de classe, então, no 07327. DP 5241, mantenha a posição. November, autorizado táxi, aporte para ingresso na, no, na pista 17. Batango Alfa Vitor Juliette no Salas 41, autorizado backtrack, reporte livrando a pista. Para o pushback, fundamento, gol no 649, posição 2. Gol no 649, livre acionamento, chame para o táxi. Chama para o táxi, no 649. CNM 327, decolar 242, chame controle frequência 11935. 11935, CNM 327, grato, bom dia. Muito boa tarde, Oxenai 6327. Oxenai 6327, contato radar na decolagem, subo para nível de voo 240, saiu da Dael, Leda e após DCC. A Dael, Leda para o nível 240, Oxenai 6327. Projeto 6327, solicita para o direto de Dael, expulsivo ao nível final 200. Projeto 6327, cumpra a pessoa da saída e aguarde coordenação para o nível final. Gente, aguardando então 6327 no perfil da Dael, líder. Projeto 6327, nível final autorizado 200. 200 autorizado, Projeto 6327. Mike Eco Delta, prossiga. Gente, Mike Eco Delta, reposta farol de suporte. Tribe 5241, decolado às 44, chame controle 1935. Controle 1935, chamará Tribe 5241, boa tarde, bom trabalho. Correio, gol 807, baixar travada. Gol 807, continue a aproximação, cheque tem de pouso, avante pista 241, contato radar na decolagem, estou para nível de voo 200, sair da ARPO. 200 ARPO. Novembro autorizado a decolagem pista no 7, vento no 40 graus, 1-1-1. Até o Lógica, contato radar, reporte ideal para a gente. Solo Salvador, gol no 649, tem 104 a bordo, 2:20, alterna Aracaju, após o ataque. Gol no 649, táxi via Índia, no ponto de espera, chame a torre no 186, ajuste no 012, bom voo. Via Índia, 186, no ponto de espera da 10, ajuste no 612, gol no 649. Para o táxi, então, 3955, 1-0-1 na bordo, 4:10, alterna 1 Galeão, 3955. Entendido, 1-0-1 na bordo? Positivo, 1-0-1. Gente, então 3155, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torno no 86, ajuste no 012, bom voo. Pátio Índia 186, ponto de espera, 18, ajustado no 012, então 3155. 4065, chame Recife 1251, secundária 1-3325. Queria confirmar as frequências? Azul 4065, frequência 1251, secundária 1-3325. 1251, 1-3325, confirmo. Afirmo. Controle Eco Zulu November, decolou da 17 para o Porto Seguro. Autoriza da presente DCT para o A215, aguardando a autorização para o 085. Curva direita, corredor axé. Transponder 01171, no controle 1-1935, torre 1-1-86. Você tem no meu pé, senhorita? Aguardando 085. É com o Zulu November 1 no meu pé, autorizado DCT. November, aguardando 085. November Alfa, cotejamento correto para acionamento e táxi, torre 1-1-86, bom voo. 3345. Informa Clareza 1, né? 6231, solicita a saída para a Brasília. Provável saída Arbor. Arbor, o Xené, Lado decolagem, pista no zero, vento no 50 graus, 101. Decolar autorizado com o voo 649. Mike Eco Delta, desça para 500 pés, reporte fora da barra. 155, mantenha a posição. Eco Zulu 90, suba para nível de voo 085. Eco Zulu 90, controle. Boa noite, 07, táxi via Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, portão 09, 807. Gol no 649, decolado aos 49, chame controle, frequência 119.35. 1935, obrigado. Gol Salvador, gol no 649. Gol no 649, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 240, saída da Euleda. Da Euleda para 240, gol no 649. Poxa, né, 6327, chame Centro Recife 1251, no secundário 1-3325. 1251-3325 para 6327. 050 para o 040 F5729. O F5729 desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 2. 3.012, está autorizado o procedimento? O F5729 autorizado ELS, reporte estabilizado. Matará. Mike Eco Delta, chame Torre 1-1-8-6. Romeu até o Oscar, cabeça em condições visuais, direto rotatório. Confirme para o solo. Outra NER, 6314, número 5, formação SR, disponível, copia a letra aqui. 1500 pés, é um Bravo November 2-4. Gente, o que será? 1-0, vento no 60 graus, 1-1-9. 3-1-0-5, Eco Zulu November, efetuei várias chamadas anteriormente e não consegui contato. Tá um pouco adiantado. É, no caso então é para 19:20. Informar e reforçar a instrução do controle é de nunca abandonar a frequência do controle. O Eco Zulu November. A frequência não foi abandonada, senhor. Foi só o valor do pouquinho. Nós tínhamos um trato a informar do Mike Eco Delta. O Eco Zulu November. Solicito que mantenha sempre a frequência do controle, Eco Zulu November. Objeto 5729, tráfego superado, desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no 2, reporte estabilizado. Matará estabilizado, 5729. Colado aos 52, chame o controle de frequência 19.35. Carvalho 35. 255, decolado 6-4. Na 3155, contato radar na decolagem, subo para nível de voo 340, saída da Euleda após eu. Da Euleda, após? Após eu de Stan 3155. Pode curvar voar da El, à direita? Negativo, cumpre o perfil da saída Stan 3155. Negativo, vai cumprir o perfil da saída Stan 3155. Salvador, boa tarde, Stan 3155, cumpre o 2-0 para o 960. 5729, complete a aproximação, chame a torre 1-1-836. 86, boa tarde. TAM 3145, acione identificação, desça para nível de voo 040, chegada bom, se ajuste no 012. Identificou, chegada bom, 040, 427-1091, TAM 3145. Do marcador externo. Batará. Terra, visual voltando. Quilo Quebec Sierra, reporte rotatório. Rotatório. Web 5729, com a aproximação, aguarde autorização para pouso. Guarda. Eco Zulu 90, controle. Siga, Eco Zulu 90. Informe, sinal de pouso. Trip 5627, mantenha a posição. Não, 567. Tem. O Quebec Sierra, chame torre 118 desse momento. 318 mesmo, o Quebec Sierra. Torre, Salvador, o Quebec Sierra. O Quebec Sierra, aguarde. Webjet 5729, autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 1 no nós. Tem um helicóptero pousando na pista 17, pairado. Não irá interferir no pouso. Ciente, não à vista, está livre o pouso, 5729. 49, chame Recife 1251, secundária 13325. 251-3325, obrigado. Serra, prossiga. Rotatória, autoriza a aproximação ao 7. Sinal de 3 milhas. 3 milhas? Sim, é que eu vou ser a sinal de 3 milhas. Ok. O 5726 é pronto para decolagem? 5627 ali, mantendo 10. Tem uma percussão no gráfico de 5627. Negativo, frequência 1260, trip 5241. Gente, boa tarde, bom trabalho. Alfa, táxi aprovado, chama interseção para ingresso. 5729, novo solo ao 57, libera a direita, solo 1219. 219, boa tarde. 2.7 milhas para a cabeceira no 7, o Quilo Quebec Sierra. Quilo Quebec Sierra, autorizado pouso, pista no 7, vento 160 graus, 092. Ok, autorizado pouso no 7. Zulu November, controle. Prossegue, Zulu November. Acione código 5135. 5135 no transponder, Zulu November. Solo Webjet 5729, vibrou. Boa tarde. Boa tarde, Web 5729, táxi via Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette pro 2. Tan 3155, chame Centro Recife, Onda 251. Onda 251, 3155. Trip 5627, decolado ao 59, chame controle de frequência 1935. Será prestigiar o controle Trip 5627. Reporte livro na frequência. 5627, decolado no perfil da PUCA na sua escuta. Trip 5627, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 190, saída PUCA-JAMO. Para 190, no perfil da PUCA-JAMO, quando possível, solicita voar direto a Aracaju, Trip 5627. Gente, mantém o perfil da saída, aguarde coordenação. O 4110, confirme qual é a posição que o senhor tem. Negativo, eu tenho aprovado aqui a peso 16 até Dodiba após direto. Azul 4110, cotejamento correto, chame pronto. TAN 3145, após pelo, autorizado 2000 pés, QNH 10 no 2. November Alpha, decolado aos 02. Chame controle de frequência 1935. Controle em 119.35, India November Alpha. Delta, Oscar, Tango, Bravo, Alpha. Controle Salvador, Papa Romeo, India November Alpha, decolado 97 na sua escuta. India November Alpha, prossiga. India November Alpha, decolado 97 na sua escuta. Gente, mantenha 1000 pés via corredor Axé, reporte para regresso. 1000 pés, corredor Axé, reportará para o regresso. India November Alpha. 7, saída Arbor, Elefa, após Elefa voa direto ao Fito, com curva à direita. Transponder 5141, controle 11935. Autorizado Brasília, 320. Saída Arbor, Elefa, após direto ao Fito. Elefa, reporte para o regresso. Transponder 5141, controle 119. Oceania 6321, transponder 5141. Aqui, 5141 é o transponder, Oceania 6321. Oceania 6321, cotejamento correto, chame pronto. Camarão, Oceania 6321. Salve, Salvador. Boa tarde, é o 3217. Está ciente que não vou. Você poderia confirmar a saída prevista? 160 Confins. A saída prevista é da Euleda Bridge para Confins. Da Euleda Bridge. É, venha para o segundo hotel, então. Depende, eu não tenho sua rota aqui no sistema. Confirma a hora do plano. 1935. Mais uns 5 minutos deve chegar no sistema, ok? Chame mais próximo, aí eu checo. Papatango Romeu Papatango, confirme intenções do voo. Papatango, voo local, mil pés, aprovado, né? Coluna 7, curva esquerda, corredor forte até 20 milhas. Transponder 0141, controle 1935, torno 186. O nível final, 1150. Trip 5627, nível 1150 autorizado. Autorizado, 1150, 5627. Gente, chame a torre 186 para acionamento. TAM 3145, desça para 2000 pés, ajuste 102, autoridade LS, reporte autorizado. Tango, livre acionar reposto para o táxi. Ano 45, informação de tráfego 11 horas e 7 milhas, rumo oeste, está subindo para o 035, é um Charlie 150. 7, 3, 1, 4, 5. Oxana é 6321 na escuta. Só para fazer uma retificação, o senhor vai cumprir o perfil de saída Arbor após Elefa, sem após direto ou fito, ok? Arbor Elefa quando intercepta o pesilo 17. Na isso, negativo, o senhor após Elefa voar direto ao fito. Elefa, o senhor já vai interceptar o peso 17, ok? Informo que eu não recebi a mensagem. Informo clareza 1 no Chanel, confirme. Tá ok, é Elefa, o peso 17. Afirmativo, Chanel 6321. Obrigado.